nossa história. Queremos deixar um abraço pros irmãos negros daqui, pros irmãos brancos daqui, pra todos os irmãos deste imenso Brasil. Nunca esqueçam que ouviram da nossa honra e tradição. Nosso canto é de esperança, nosso canto é de paz, nosso canto é de igualdade, nosso canto é de amor. Olaru, Aieru, axé pra você, meu irmão. Olaru, Aieru, axé pra você, meu irmão. Somos bonecos negros, estamos a contar nossa história. Queremos deixar um abraço pros irmãos negros daqui, pros irmãos brancos daqui, pra todos os irmãos deste imenso Brasil. Nunca esqueçam que ouviram da nossa honra e tradição. Nosso canto é de esperança.